programa Consciência Brasileira. Sou de Caraté, um bando de salão. Prego passando e distanciando a multidão. Pra quem vem de fora, o som é ligeiro. Faço o que importa, honra de cor e brasileiro. Salve! Começa agora o nosso programa Consciência Brasileira, da nossa rádio Estrela FM. E você está comigo, Jeff Ferreira. E você já está ligado que esse é o nosso espaço para informar e divertir com muita música para curtir. Vamos nessa! Vamos dar início aqui à nossa viagem semanal pela música nacional, rolando aqui as pedras da nossa música. Vamos que vamos! Se liga no som. Acorda, meu amigo, pois já chegou a hora da batalha. se embora. Pegar a caminhada até a estação. Com trem lotado e a marmita na mão. Olha o ambulante vendendo seus produtos. Paga dois, leva três. E não se fala mais no assunto. Desce daí, moleque. Você vai se machucar. Surfista de trem, office boy vai trabalhar. Já que ilumine o seu dia a dia. Pois já ilumina o povo da periferia. Todo dia assim por amor. Todo dia. Começa tudo de novo. Todo dia assim por amor. Desperta meu povo. Desperta meu povo. Suburbano, suburbano, suburbano. Suburbano, suburbano, suburbano. Na manhã tudo começa, é um novo dia. Deus que ilumine a periferia. A gente saindo pro trabalho, nóia indo dormir. Noite e dia, contraste, se liga aí. A garotada acordando pra ir pra escola. E vai saindo pra treinar o mano que joga bola. Percebo que a preta velha vai fazer café. E hoje ela canta Gil, anda com fé. E é na fé que eu vou, é hora de levantar. Mais uma jornada, vai nego trabalhar. Correr atrás do prejuízo pra sobreviver. Nessa guerra que o pobre já perdeu, eu vou até a padaria buscar pão e leite. Tô sabendo que à noite morreu um caguete. Episódio ruim, é, infelizmente. Mas quem mandou caguetar, problema dele. Na banca de jornal vejo as novas do dia. O dólar que subiu, o pai que matou a filha. No boteco a conversa sobre futebol. E a eterna briga se foi pênalti ou não. Penso um número pra postar no jogo do bicho. Quem sabe levo uma sorte e levanto um níquel. Fico sabendo que a polícia já tá pela área, coletando informações sobre a noite passada. Mas se perguntar pra mim, digo, não sei de nada. Eu estou sossegado, sou da rapaziada. Eu nada vi, eu nada sei, eu nada falo. Aí, pra esse tipo de conversa eu me calo. Vou contar o que acontece na minha quebrada. Se liga na parada. Vou contar o que acontece na minha quebrada. Zona Sul de São Paulo, essa é a minha área. Vou contar o que acontece na minha quebrada. Se liga na parada. Vou contar o que acontece na minha quebrada. Zona Sul é assim, aí. Ouviram do Ipiranga, é o que diz a história. Em minhas rimas, meu livro de memória. De um lado o asfalto, do outro o chão de terra. É. Conheço os bairros, conheço a favela. Eu tô ligado, o que acontece por lá. Vacilou, já era então. Ha, tá, tá. Tô sossegado, passo reto, fujo do perigo. A minha cara é ir pra casa, o melhor abrigo. Tô sem dinheiro, mas batalho com honestidade. Humildade. Educação e consciência, minha malandragem. Pedindo a Deus pra iluminar a minha caminhada. Orando pelas minas, pela rapaziada. Minha quebrada, minha casa, nunca esquecerei. Ali é o meu lugar, ali me sinto bem. O lugar onde eu serei sempre só mais um mano. Rap em hood, é o suburbano. Aí, vou contar o que acontece na minha quebrada. Se liga na parada. Vou contar o que acontece na minha quebrada. Zona Sul de São Paulo, essa é a minha área. Vou contar o que acontece na minha quebrada. Se liga na parada. Vou contar o que acontece na minha quebrada. Zona Sul é assim, aqui estou em casa. Ai, é minha quebrada, minha área, minha casa. Salvo pras minas, salvo pra rapaziada. Arapuá, suburbano, sangue bom. Aí eu sou prima, sempre naquela humildade. Aí ó, cuidado, suburbano. Assim que é. Tremendo. desce ladeira sem cair. Mestre chão, sem cair. Mestre chão, já apertaram o botão da folia. Terreno de alegoria maior. E as avenidas já fervendo suadas. Que gigante tentação enfeitada. Ponte pula, sobe e desce ladeira sem cair. Mestre chão, sem cair. Mestre chão. Todos os vulcões já querendo entrar em erupção. Todos os vulcões já querendo entrar em erupção. Todos os vulcões já querendo entrar em erupção. Programa Consciência Brasileira, e você acabou de ouvir Agora a Casa Cai, do Doctors MCs. Curtiu também Pacato Cidadão, do Skank. Ouviu Rappin' Hood, com Suburbano. E Nação Zumbi, com Carnaval. Você está curtindo o programa Consciência Brasileira na Rádio Estrela FM 94,5, e eu sou o Jeff Ferreira. Chegou a hora do nosso quadro Música.doc, e o programa Consciência Brasileira vem para prestar uma homenagem ao Carnaval, a maior festa popular do Brasil. O Carnaval é a maior manifestação popular do país e se tornou um dos elementos da nossa cultura. O Carnaval não nasceu no Brasil. A palavra Carnaval vem do latim, carnis levale, cujo significado é retirar a carne, em referência ao jejum que virá nos dias da Quaresma. A festa em nosso país teve início no período colonial, com os bailes de máscaras na corte. Nessa época também havia uma festa chamada Entrudo, trazida pelos portugueses, que era praticada pelos escravos, sendo considerada uma das primeiras manifestações carnavalescas. O carnaval no Brasil é um evento com muita mescla de ritmos. Alguns dos mais aclamados são os cordões e ranchos, as festas de salão, os corsos e as escolas de samba. Tem também os afoxés, frevos e maracatus, que passaram a fazer parte da tradição cultural, assim como as marchinhas e samba. Mas no Brasil a mistura vai além e incorporou outros gêneros musicais a essa que é a maior manifestação cultural do Brasil. Na Bahia, o carnaval é celebrado ao som do trio elétrico. A banda Baiana System, que mistura música jamaicana com guitarra baiana, é uma das mais aclamadas atrações quando se fala de música alternativa. No Pernambuco, a alegria é guiada pelo frevo, principalmente em Olinda, e o maracatu na região da Zona da Mata, em Recife. Ambos os ritmos fundidos a outros no Mangue Beat, comandado pelas bandas Nação Zumbi, Mundo Livre S.A. e o Shake Tosado. Em São Paulo, há o Bloco Rap, comandado pelo DJ Cia, do grupo RZO, que bota os paulistanos para pularem na avenida ao som do Hip Hop, assim como muitos grupos de rap que homenageiam o carnaval em suas composições e batidas. E na sequência, vamos ouvir dois sons que remetem ao carnaval. Vamos curtir Meu Bloco, de Rincon Sapiência, e Samba de Break, do grupo Beat Choro. Confere aí! nós vem pesado como rei, mamo. Os pés de break vive dando bala. Na comissão de frente fico como sambo na cara tipo mestre sala. Ponta de lança é meu bloco, só entra nele quem tem a pau. Não bebo nada da meu copo, pra nós o ano todo tem carnaval. Não quero buchicho, não quero cuchicha. E tem fumaça nessa xícara, puxa o chá. Se eu tiver com grana no brechó, eu vou querer roupar. Dizem que a música é um remédio, eu vou querer dopar. Tá tudo no controle, pra ninguém me controlar. Original e marginal, então nem vem trollar. A bampa nessa rampa, guardei, fechei na tampa. O trap, o rap, o samba, deu isso aqui, olá. Nós vem pesado como rei, mamo. Os pés de break vive dando bala. Na comissão de frente fico como sambo na cara tipo mestre sala. Ponta de lança é meu bloco, só entra nele quem tem a pau. Não bebo nada da meu copo, pra nós o ano todo tem carnaval. Um kit louco no corpo, a lupa louca na cara. Loucura tipo um hospício, o meu ofício não para. No estúdio fico mais alto, me sinto em Guadalajara. A coisa fica mais preta, eu sei que a regra é clara. Nossa palavra é munição, nossa voz fuzis. Sem moderação, João, informação, use. Sirenes e giroflex, na cara preta luzes. Sugiro, cuidado com os vampiros, cruzes. Nós vem pesado como rei, mamo. Os pés de break vive dando bala. Na comissão de frente fico como sambo na cara tipo mestre sala. Ponta de lança é meu bloco, só entra nele quem tem a pau. Não bebo nada da meu copo, pra nós o ano todo tem carnaval. Não vamos se acuar, a voar que nem passarinho. Tô na rua com os camarada, não é só pelos camarim. Assim que a vida ensina, no ritmo de um tamborim. Neguinho com os olhos de China, só faltou falar mandarim. Vem em mim, a dama diz que eu sou chique. Quando menor era curumim, hoje eu sou um cacique. Afro rap traffic, conteúdo explícito. Se a liberdade é contra a lei, meu conteúdo é ilícito. Ai ai, é sua. É sua. Programa Consciência Brasileira. Aí, esse é meu samba de break. Beat choro, beat choro, pode acreditar. Uma flor, chegando lá eu vi um mar de rosas de ouro. Adiante, deparei com uma mocidade alegre. Me empolguei, decidi fazer um samba de break. A minha pérola negra já estava lá, maravilhosa, graciosa, louca pra sambar. Ela mora lá no morro da Casa Verde, lá pertinho do Imirim, próximo ao Peruche. No adulto puro vi, desci o morro pra ver a molecada pra lá e pra cá tirando um lazer. Do lado leste, seu Nenê vem chegando, carregado de comadre, ele e seu Leandro fiel. Eu admiro o verdadeiro sambista, do tipo aquele que valoriza, é, que veste a camisa, seja ela verde, branca, alvinegra, não importa. Seguimos unidos da Vila Maria a Barroca e pra Maloca. Se preciso for, vou aos céus, pois Gavião levanta a taça pro delírio da fiel. Meu São Jorge guerreiro que me livre do X. 9 horas, o delegado diz que vai subir. Avisa lá que Chico Palha já morreu, xará. Pois a saracura já se faz presente em meu cantar. Então vai, vai, não deixa o samba parar. Pois o imperador do Ipiranga ligou e diz que vai rolar. Vou de lá, vou de lá. Dona da casa, eu vim lá de cima samba. Vou de lá, crianças brincavam debaixo do pé de mangueira. E naquela brincadeira faziam de conta: eu sou mestre Sala e você porta-bandeira. A inocência das crianças é como a de um beija-flor. Se as imitássemos, conheceríamos a paz e o amor. E em Porto da Pedra, talvez fizéssemos um samba. Depois em Vila Isabel, na sequência, em Sampa, mais um samba. A mocidade continua alegre, independente, deixando o Padre Miguel na febre. A tradição é fazer um samba, verdade. O caprichoso viradouro do estandarte, no talabarte, que segura as raízes, é claro. Abrindo a portela do morro pro asfalto, é a união da ilha ao continente. Graças a Jesus, aos orixás e São Clemente, transformando o morro num império serrano. Tirando da Tijuca as minas e os manos, vou sambando. Minha imperatriz vem rimando, ela é leopoldinense, esse é o seu encanto. Em tom maior eu canto pro meu maior tesouro, meu Aembi, minha Sapucaí, minha águia de ouro. Te namorar debaixo do salgueiro aí, na humildade, e te fazer um grande rio de felicidade. Oh, de lá. Esse é o nosso programa Consciência Brasileira, onde você acabou de ouvir Meu Bloco, de Rincón Sapiencia, e Samba de Break, do grupo Beat Choro. Homenageando o carnaval aqui no nosso quadro Música.doc, eu sou o Jeff Ferreira e essa é a nossa rádio Estrela FM 94,5. Vamos para um rápido intervalo, é rapidão, não sai daí, e já voltamos com mais músicas. Estamos de volta e você está comigo, Jeff Ferreira, no comando do programa Consciência Brasileira, aqui na nossa rádio Estrela FM. Hora do nosso Top 5 Disco, com aquela listinha de 5 indicações para você se ligar e curtir. E se liga aí que hoje nós temos... Mundo Livre S.A., com o disco Carnaval na Obra, de 1998, gravado pela Abril Music. É o terceiro registro da banda pernambucana, liderado por Fred 04, e trouxe grandes sucessos como Bolo de Ameixa, A Expressão Exata e Edipo, O Homem que Virou Veículo. Numa mescla de bom humor com críticas sociais, o belíssimo disco do Mundo Livre segue como um dos melhores da nossa música. Bicho de pé, pois é. Que dá a viver catando lixo que falta. Educação, mané. Que tal criar vergonha? Quem já viu ser transportadora de bicho de pé? Chico Buarque com o álbum Quando o Carnaval Chegar, de 1972. É um disco que compôs a trilha sonora do filme de mesmo nome, do diretor Carlos Diegues, e contou com participações de Maria Bethânia e Nara Leão, além de composições de Tom Jobim, em parceria com Vinícius de Moraes, como a canção Frevo. O registro é um ótimo serviço à música nacional. Bye. Paralamas do Sucesso, Vamos Bater Lata, de 1995, que se trata de um álbum ao vivo da banda em concerto realizado em dezembro de 1994 e lançado em forma dupla, sendo o disco do show e um EP, com quatro canções inéditas gravadas em estúdio. Do registro saíram os sucessos Uma Brasileira, Saber Amar e Essa Tarde. Uma brasa incendeia, deixa o sal no mar, deixa eu tocar aquela canção. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. E aí, pai, beleza? Beleza, filho, tudo certo? Marcelo D2, com o álbum A Procura da Batida Perfeita, de 2003. Segundo disco do rapper carioca que contou com participações de seu filho, quando esse era apenas uma criança e não tinha o nome artístico de Saim, atendendo simplesmente por Stefan. Desse registro saíram sucessos CB Sangue Bom e Qual É. Calma, filho, você ainda tem que crescer. O jogo apenas começou e você tem muito pra aprender. É, eu sei, eu tava só zoando. Você que odiou, eu tô jogando. Eu me desenvolvi, evoluo com meu filho. De pai pra filho. A família é Peixoto e representa o rei. Escuta essa. Meu amigo, escuta essa. Missouri Sana, com Ópera Oblíqua. Álbum lançado em 2006, do grupo de rap de São Paulo, formado por Secreto, Parte 1 e Suisaki. O disco tem 14 faixas e participações de Igor Cavaleira e Rappin' Hood. O título do álbum é inspirado em uma passagem do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Baixas são lamentações, eu passo reto, mas eu paro em projetos que o trajeto é o empório. Um dos bairros que eu venho é direto de um lab da constelação de Órion. Repleto de ideias que atinge o obsceno. Muitos ferram com os ferros, mas eu ferro com palavras que parecem um veneno. Nesse mundo há tubarões que devem ser mais procurados do que Neme. Esse é o aceno na esperança de que o sol brilhe pra todos e que todos jamais vivam da decepção. Escuta essa, irmão, porque sei e acredito que dias melhores virão. Escuta essa. E vamos então ouvir Missouri Sana com a música Farpas, Pregos, Nuvens e Orações, música que compõe o disco Ópera Oblíqua. Vamos que vamos! Volta SP, onde meu celular funciona, mas eu nunca tendo jornada em dobro. Meu talento me garante mais trabalho, quanto mais batalho, mais preciso de ali água benta pra deixar vampiros longe do meu mar. Que eu faço a coisa certa, feito Spike Lee, me movo feito Bruce Lee. Em minha operação, dragão mimado morto, eu sempre rimo tonto, acerto bem no som da sua casa, sem efeito de fumaça ou barbitúricos. Meu único trabalho é elevar a alma areia pra que a ceia seja farta, mas capital pra carta que escrevo pra mulher que já me disse sim. Se for comer capim, que seja orgânico e bem tratado. Se for falar de mim, seja no mínimo educado, mais articulado. MC que faz a base, lança o disco com o risco, como taxista Max sem colateral, corte longitudinal. Cérebro adentro pra mudar sua percepção. No fone com espião, falo de progressão harmônica, base de 7 anos. Nunca mudei meus planos, mas reprogramei as linhas pra chegar até aqui. Evoluir dentro do caos da náusea, comer a flor. Caráter não tem cor, mas minha rima é pelo canto dos escravos em navios. Misture-me ao ritmo, função da hemoglobina, cada verso meu tecira. Farpas, pregos, nuvens, orações, contas, broncas, timbres, transações. Farpas, pregos, nuvens, orações, contas, broncas, timbres, transações. Farpas, pregos, nuvens, orações, contas, broncas, timbres, transações. Farpas, pregos, nuvens, orações, contas, broncas, timbres. Meu Star Wars termina onde Batman começa. Nossa rima te arremessa pra uma outra dimensão. Quase sempre sem refrão, em discos de vendagem baixa. Depende da visão de quem os compra, eu rompo a face do juízo. Convém dizer, preciso de mais tempo no estúdio. Esquecer do jogo sujo, das máscaras que alternam em cirandas absurdas. Pra não rodar nas curvas, flow antiderrapante. Essa guerra é estressante pra quem tá ganhando, diz quem tá ganhando. Se até o juiz quer fazer gol, amanhã chegou, mas alguns teimam em dizer: ah, isso aqui não é bem arte. Releia meu encate de tijolo em tijolo, eu te apresento a segunda parte. Pregos, nuvens, orações, contas, broncas, timbres, transações. Farpas, pregos, nuvens, orações, contas, broncas, timbres. timbres, transações. Farpas, pregos, nuvens, orações, contas, broncas, timbres, transações. Farpas, pregos, nuvens, orações, contas, broncas, timbres, transações. Escrevo torto nessa linha certa, me diz aí quem está alerta. Então dizendo o maior segredo que pra mim é o mundo. Porque se a vida fosse um filme, o fim, eu sei que a dama sempre acabaria com um vagabundo. Nesse mundo moribundo, não confundo, piso fundo, lá no fundo eu já vejo uma janela aberta. Quanto mais secreto eu sou, mais secretas as mentiras que essa pátria sempre há coberta. Pois concreta, nesse mundo de concreto onde janelas não se abrem como as que abrem nos programas de computador. Será que um NS5 realmente sabe o que é o amor? Será que linhas como essas serão escritas por algum robô? Extermina esse futuro como fez aquele tal ator. Enquanto máquinas evoluem, a humanidade sobrevive dias de terror. Farpas, pregos, nuvens, orações, contas, broncas, timbres, transações. Farpas, pregos, nuvens, orações, contas, broncas, timbres, transações. Farpas, pregos, nuvens, orações, contas, broncas, timbres, transações. Farpas, pregos, nuvens, orações, contas, broncas, timbres, transações. Assim que é. Brincar, procurar o que fazer. Fui na rua, cheira a cola, arrumar o que comer. Fui na rua, jogar bola, ver os carros correr. Toma banho de canal quando a maré encher. Quando a maré encher, quando a maré encher. Toma banho de canal quando a maré encher. Quando a maré encher, quando a maré encher. Toma banho de canal quando a maré encher. Toma banho de canal quando a maré encher. Toma banho de cana quando a maré enche. É pedra que apoia tábua, madeira que apoia telha, saco plástico, prego, papelão, amarra corda, cava buraco, barraco, moradia popular em propagação. Cachorro, gato, galinha, bicho de pé e a população real convive em harmonia normal. Faz parte do dia a dia, banheiro, cama, cozinha no chão. É! Quando a maré enche, quando a maré enche, toma banho de canal. Quando a maré enche, quando a maré enche, quando a maré enche, toma banho de canal. Quando a maré enche. Toma banho de cama quando a maré enche. Toma banho de cama quando a maré enche. Fui na rua pra brincar, procurar o que fazer. Fui na rua, cheira cola, arrumar o que comer. Fui na rua, jogar bola, ver os carros correr. Toma banho de canal quando a maré enche. Quando a maré enche, quando a maré enche. Toma banho de canal quando a maré enche. Quando a maré enche, quando a maré enche. Toma banho de canal quando a maré enche. Toma banho de canal quando a maré enche. De cana quando a maré enche.

Chuva